É, ele chega assim mesmo. 6:02. No oferecimento de Coralcita, de volta amanhã às 6:45, o nosso... 1, 2, 3. A Coralci manda um recado pra moçada. Um grande espetáculo acontecerá em São Carlos com a presença de equipes famosas que vão eletrizar a galera. Segundo o Skate Show Coralci. Abertura sábado 23 de abril às 15 horas na quadra coberta do Country Club. Retire seu ingresso na Coralci, loja 13 do Centro Comercial Manzano. Participação especial, banda Suburbana e as Manecas de Rui Cita. Patrocínio Balau Madeiras, H2 Pneus e Tema Propaganda. Apoio Intersom FM 83,9. Era uma vez um atalho. Pegando esse atalho, você encontra a Cuca. Não, não, isso não é uma história infantil. Indo na Atalho Mor. Bom, Intersom e a informação. Diariamente, às 7 horas da manhã, o Jornal da Intersom. O melhor do jornalismo de São Carlos e região, trazendo os fatos tais como são. Sem distorções, sem interferências. Diariamente, das 7 às 8 horas, com muito mais dinamismo. Política, utilidade pública, esportes, polícia. Jornal da Intersom. Uma revista de tudo o que acontece na cidade e região, às 7 horas da manhã. Jornal da Intersom. Jornalismo com independência. Ao comprar material escolar, Via Paulista, calçadão da General, 840. 6:06, boa noite. Luciano Arantes. Intersom. Classe A. Na ZYD 897, canal 280. 103,9 MHz é a nossa Intersom, emissoras de frequência modulada limitada, classe A. Mais uma empresa do Sistema Geral de Eugênio de Comunicação, em São Carlos, São Paulo. A partir de agora, você vai conferir comigo as músicas mais pedidas do dia pelo 722141, entre 8 horas da manhã e 5 da tarde.